modo geral da notícia. Todos um bom dia. O comando de polícia continua de plantão, acompanhando de perto as movimentações policiais, onde quer que aconteçam. A qualquer momento, se um novo fato ocorrer, você fica sabendo primeiro na programação da Rádio Cultura. Comando de polícia. Aqui, a informação policial tem prioridade. Rádio Cultura, Comando Geral da Notícia, Denúncia, Reclamação, Entrevista, Polícia, Opinião, Política, Esportes. A partir de agora, Comando Geral da Notícia, Informação de Primeira. Ali, 4, passam das 6. 6 e 4. Aqui, 56, faltando para as 7. Uma chuva fina pela madrugada em Caruaru. Penúltima sexta-feira do quinto mês do Mariano. É o 21º dia. RC Tecidos, peça em jeans. Lá vem a marca RC Tecidos, especialista em jeans. Preços de fábrica para você. Converse com a gente pelo 30 46 70 15, Paritama, Santa Cruz e Caruaru, Avenida Lourival Zé da Silva, ao lado do Posto Sulanca. Óticas Arco Verde, óculos e armações das melhores marcas, preços e descontos exclusivos todos os dias. Óticas Arco Verde, na Avenida Agamenon Magalhães, Empresarial Agamenon. Tem Óticas Arco Verde no Maurício de Nassau Trade Center, em frente ao EMOP. Você vê e confia. AGS Refrigeração. Aqui tem tudo para supermercados, padarias, açougues, restaurantes, bares e lanchonetes. Tudo pelo menor preço. 3721-2444, WhatsApp pelo 997620909. Vigário Freire Martins Júnior, AGS, são 80 anos de tradição, fazendo história em Caruaru e no Brasil. Promec, a Casa dos Milagres, a sua farmácia hospitalar, cadeiras de rodas, meias de compressão, curativos especiais, EPIs. Tudo para a sua saúde está na Promec. É aquele prédio verde e rosa de 5 andares, na Avenida Gabinó Magalhães, com o telefone 3721-6315. Amargo Bergela, poderosíssimo emagrecedor natural, rico em vitamina C, zinco e vitamina B12, que fortalece e aumenta a nossa imunidade. Amargo Bergela, você encontra em todas as farmácias, não precisa de receituário médico, um produto da Siga Natural. Farmácias Maurício, a semana da fralda nas verdinhas. Farmácias Maurício, fralda infantil pelo menor preço da cidade. Fralda geriátrica com coparticipação, você leva a receita do doutor e o precinho, ó, cai pra quase nada. Tudo barato, barato, barato mesmo nas farmácias Maurício. A entrega mais rápida de Caruaru, 3722-1073. Na Avenida Rio Branco, Felipe Camarão, Rua Martim Júnior, Rua dos Correios e na Cidade das Rendeiras. Vitamel, tratamento diário combatendo o alto colesterol. Anemia, insônia, é amigo do nosso coração. E se você é portador de algum tipo de diabetes, tome Vitamel em cápsula. Você encontra em mais de 250 farmácias espalhadas em toda Caruaru. São 8, passando das 6. 6 e 8. Faltando 52 para as 7 horas. Queres, precisas e necessitas e desejas ouvir algo diferente em contrastes. KJ Transportes de Resíduos, realizando a coleta e limpeza de fossa séptica com agilidade, experiência, eficiência e segurança. Estás precisando fazer a limpeza de forma correta da tua fossa séptica? Atendendo Caruaru e todo o estado de Pernambuco, solicita a presença das nossas viaturas pelo 99903 2805-9903-2805. AKJ Transportes de Resíduos de todos os tipos para o segmento de lavanderias, soluções ambientais, a empresa do Grupo Preferencial Gerenciamento de Resíduos Industriais, Comerciais e Residenciais, Avenida João Manuel da Silva, no centro de Toritama. E atenção, Sindesvipe, Sindicato dos Vigilantes do Estado de Pernambuco, oferece aos seus associados e dependentes assistência médica e assistência jurídica, clube próprio, diversos convênios, entre outros benefícios. A subsede em Caruaru atende de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas, na rua Azevedo Coutinho, 297, no bairro Petrópolis, Sindesvipe, Sindicato dos Vigilantes do Estado de Pernambuco, sempre em defesa dos trabalhadores vigilantes. Delicioso pão quentinho de todos os dias, você encontra na panificadora Pão Jesus, diversas tortas, bolos variados, salgados, bolachas, frios e laticínios. Tem sopa todas as segundas, quartas. E hoje tem panificadora Pão Jesus, funcionando de segunda a sábado, das 6 às 11, das 14 às 7 da noite. Vidal de Negreiros, em frente à Praça Novelterpe. Fale com a gente pelo 992-57-5624, Caruaru, trazendo até você uma farta mesa de comunicação. Acompanhe com a gente. E atenção, uma notícia importante: médico pode ser caçado por atestado falso para fura-fila. Muita gente que está em grupos de comorbidades, e aí, em função de querer tomar essa vacina, pode nem ter a comorbidade, e aí vai lá no médico. O médico pode ser caçado por atestado falso para fura-fila, vacina Covid-19. Pelo sétimo dia seguido, extremamente preocupante, Caruaru amanhece com 100% de lotação em todas as UTIs para pacientes com coronavírus, seja no hospital público ou privado. Bilionários das criptomoedas. Esse comércio que é feito com essas moedas virtuais, digitais. Bilionários das criptomoedas perderam 15 bilhões e meio de dólares em 9 dias. Declínio dramático de 36%. E o governo de Pernambuco prorrogou o decreto das restrições. Agora, vai tudo até o dia 6 do mês de junho. Amazonas. O governo do Amazonas rebate Pazuello e diz que não recusou ajuda federal. O Pazuello culpou a Amazonas em crise e foi acusado pelo Renan de mentir 14 vezes na CPI. Amanhecemos esta sexta-feira, 21 de maio, com os seguintes números: 444.391 óbitos de coronavírus. E atenção, preocupação: navio ancorado a 50 quilômetros da costa maranhense, com 15 passageiros infectados pela variante indiana. Um passageiro já está hospitalizado em hospital de São Luís. O navio não teve permissão para atracar no porto. Todas as autoridades sanitárias estão envolvidas para bloquear essa variante indiana. Aqui perto da gente, o coco é seco e é de roda. Argentina, a partir de hoje, terá confinamento de 9 dias para conter a escalada do vírus. Com quase 500 mortes diárias, o país vive neste momento o pior momento da história da pandemia. Uma boa notícia: cessa fogo entre Israel e territórios ocupados por palestinos. Cessar fogo entra em vigor depois de 11 dias de conflito. A intermediação desse cessar-fogo foi conduzida pelo Egito. Hoje, sexta-feira, Caixa Econômica Federal paga a segunda parcela para quem nasceu no mês de maio e os beneficiários do Bolsa Família. Colnis, final de número 4. E atenção, hoje no Mesa Redonda, a Câmara de Vereadores passada a limpo, às 10 horas, aqui, ao vivo, nos estúdios da Cultura, com o presidente da Câmara, Bruno Lambretta, e sua equipe. E ele chegou, se apresentou ontem, o novo técnico do Central para a disputa da Série D, fez história no Flamengo, Júnior Baiano, pisou no solo abençoado da cidade-mãe, Caruaru. Uma boa notícia, em números absolutos, no percentual não é boa. Brasil atingiu 41 milhões de vacinados. Primeira dose, 41 milhões de vacinados. Infelizmente, em termos percentuais da população, nem 20% ainda. 19,41% da população foram vacinadas com a primeira dose. Instituto Butantan vai construir uma fábrica para produzir soros e transformar imunizante líquido em pó. O processo permite que soros sejam armazenados em temperatura ambiente, facilitando assim transporte e armazenamento. Olha a hora! 6:16. Faltam 44. Pai 7. Caruaru tem de tudo e para ficar melhor, agora tem mais uma ótica Arco Verde. Uma moderna loja no Empresarial Trade Center com toda a qualidade que você já conhece. É pela sua confiança que as óticas Arco Verde estão sempre em busca de mais para oferecer o melhor. Mais conforto, com melhor atendimento, mais inovação, com ainda mais credibilidade. Faça uma visita à loja do Trade Center e confira todas as novidades. Óticas Arco Verde, você vê e confia. Fique ligado! Às 7:15, o futebol em destaque aqui no CGN. Estádio lotado. Oferecimento. Torres Ferro e Aço, onde você encontra tudo para a serralheria. Pedidos e orçamentos, ligue 81-3721-4234. Praça Pedro Victor de Albuquerque, número 21, Nossa Senhora das Dores. Próximo à Ponte Velha, Torres Ferro e Aço. Rose Shop, a mais completa loja de informática e eletrônicos de Caruaru. Vendas no atacado e no varejo. Rua João Condé, 75, Centro. Rose Shop, o nome forte em vender barato. E atenção, uma notícia que é boa. E ao mesmo tempo, quando a gente vai para os números absolutos, você não pode desconsiderar. O Brasil chegou à marca ontem, 41.097.929 pessoas que tomaram a primeira dose. É uma boa notícia. Vou repetir, 41.097.928 pessoas que receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid. Agora, isso é número absoluto. O percentual da população brasileira, que a gente está muito distante ali. É baixíssimo. 19,41, menos de 20%. Nem 20%. Não temos ainda 20% da população nacional vacinada. Por que é que na Inglaterra já está todo mundo indo até a ópera? Teatro, porque lá já tem mais de 70% da população. Por que é que nos Estados Unidos não estão usando mais máscara? Porque mais de 60% da população. Então, o que vale é o percentual da população. Está muito longe. Os números foram levantados pelo consórcio de veículos de imprensa, com base nos dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde. A primeira dose de vacina foi aplicada em 732.682 brasileiros entre ontem e antes de ontem. No mesmo período, outros 299.572 receberam a dose de reforço, a segunda dose. Estamos na penúltima semana do quinto mês do ano. Se você fizer um retrospecto, esta semana que está acabando foi uma das piores semanas de 2021. Amigos, todas as unidades de saúde de Caruaru estão lotadas com pacientes com coronavírus. Todas elas, viu? Seja pública ou privada. O dia amanheceu e nós estamos no sexto dia consecutivo com as UTIs dos hospitais públicos e privados lotadas. Presta atenção, Mestre Vitalino não tem vaga, Manoel Afonso lotado, Regional do Agreste lotado, Unimed lotado, Santa Efigênia lotado. Estamos conversados. Tá vendo tu? 20 passando das 6. 6:20. Faltam 40 para as 7. Cultura FM 96,5. Mais que uma rádio, uma referência. Pensou em jeans? RC Tecidos está sempre na frente com as últimas tendências em jeans. RC Tecidos é especialista em jeans. Confeccionista, compre jeans das melhores marcas pelo melhor preço da cidade. Pensou em jeans? RC Tecidos é o seu verdadeiro parceiro. RC Tecidos, a marca forte em jeans. Toritama, Santa Cruz e em Caruaru, na Avenida Lourival José da Silva, ao lado do Posto Sulanca. Em todas as unidades das farmácias Maurício, você pode realizar teste de glicemia, aferição de pressão arterial e furo de orelhas em recém-nascidos. Farmácias Maurício, os melhores preços em fraldas infantis, fraldas geriátricas com receita médica no precinho popular. Insulinas do programa Farmácia Popular totalmente grátis. Consulte a lista. Disque entrega 3722-1073. Farmácias Maurício, tudo barato, barato, barato mesmo. Avenida Rio Branco, Rua Felipe Camarão, Rua Martim Júnior no centro e no bairro Rendeiras. Comando Geral da Notícia. Informação de primeira. Essa Lucena. Abraçando a maior audiência que se forma no rádio do Nordeste brasileiro nesse instante. Obrigado pelo carinho, obrigado pela preferência. Em qualquer lugar do planeta, você nos assiste com imagens originadas dos estúdios da Rádio Cultura do Nordeste. Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer lugar. E quem está acordando agora, aqui na cidade de Caruaru, na Vila, no Povoado, no sítio, quem já está com a primeira fornalha de pão, quem já está se deslocando de um lugar para o outro, está no carro, está ouvindo a gente, quem é vigilante, está aí protegendo o espaço público, está ouvindo a gente, quem está na... nesse momento, na linha de frente, nessa Covid, e está ouvindo a gente, todo mundo escuta o CGN e tem uma explicação para isso. O horário é nobre, audiência é qualificada, aqui é informação sem maquiagem. Vamos varrer o país, manchetes de capa dos principais jornais espalhados por todo o território nacional. Nesta sexta-feira, graças a Deus, ó, vamos agradecer a Deus por mais uma semana, sempre agradecido a Deus. Sexta-feira, dia 21 de maio, está precisando fazer a limpeza de forma correta da fossa séptica? KJ Transporte de Resíduos realiza a coleta e limpeza de fossas sépticas com agilidade, eficiência e segurança, atendendo o Caruaru e toda a região. Solicite um orçamento 9903-2805. KJ Transporte de Resíduos de todos os tipos e lavanderias, soluções ambientais, empresa do Grupo Preferencial Gerenciamento de Resíduos Industriais, Comerciais e Residenciais, Avenida João Manuel da Silva, número 59, no centro de Toritama. Delicioso, delicioso pão quentinho de todos os dias, está aqui na Panificadora Bom Jesus, diversas tortas, bolos variados, salgados, bolachas, frios e laticínios, tem sopa todas as segundas, quartas e sextas. Panificadora Bom Jesus, funcionando de segunda a sábado, das 6 às 11, das 2 às 7 da noite na Vigário Freire, em frente à Praça Navel Terp, central de atendimento pelo 992-57-5624, Caruaru. E atenção, Sindesvi. Sindicato dos Vigilantes do Estado de Pernambuco oferece aos seus associados e dependentes assistência médica e assistência jurídica, clube próprio, diversos convênios, entre outros benefícios. A subsede em Caruaru atende de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas, na rua Azevedo Coutinho, 297, no bairro Petrópolis. Sindesipe, Sindicato dos Vigilantes do Estado de Pernambuco, sempre em defesa dos trabalhadores vigilantes. Chama os jornais que a gente dispara as manchetes. Pernambucanos em destaque nesta manhã de sexta-feira. É a penúltima sexta-feira do quinto mês de 2021. O diário está dizendo... Combustíveis. Bolsonaro negocia mudanças em projeto que muda ICMS. A Folha de Pernambuco diz... Estado prorroga restrições até 6 de junho. E o JC? Restrição mantida para praias. A tarde de Salvador. Covid avança, deixa hospitais lotados e saúde fica em alerta. Vamos ao coração do poder, Brasília nos chama, Correio Brasiliense. Diz o seguinte na sua capa principal, há um tempo de investigar, de sonhar, de amar. E o dia do Rio de Janeiro, que diz? Na sua capa principal, INSS, 931 mil segurados tem que fazer prova de vida lá no Rio de Janeiro. Correio do Povo da linda Porto Alegre. Estado faz alerta a 3 regiões. Covid para a adoção urgente de medidas. E o Extra? Saiba quem precisa fazer a prova de vida para não perder o benefício lá no Rio de Janeiro. Voltamos a Porto Alegre, Zero Hora, destaca. Governo confirma alertas de alto risco da Covid para mais 3 regiões. Agora São Paulo... Justiça define regras para receber os atrasados antes. E Folha de São Paulo. Brasil ignorou em um mês 10 e-mails sobre imunizantes. Estado de São Paulo. Amazonas rebate Pazuello e diz que não recusou ajuda federal. E o Globo do Rio. Maranhão rastreia 100 pessoas para conter cepa indiana. O navio está lá, 50 quilômetros. 15 pessoas, tem mais gente no navio. Estão todas rastreadas. Só que uma pessoa teve que ser... Ficou tão mal que teve que vir para o hospital. Entendeu? Isso. Teve que vir para o hospital lá em São Luís. Estado de Minas. Variante indiana põe Minas em alerta. São 26, passando das 6. 6:26. E o tempo para hoje? Previsão do tempo. E atenção, nesse momento não chove, o sol aparece por entre nuvens. A temperatura é de 26 graus aqui na Avenida Rádio Cultura do Nordeste, Caruaru, Brasil. Como é que você participa do CGN? Deixa tua mensagem no Facebook, vai lá no Facebook. Manda tua mensagem, a gente socializa daqui a pouco. Ou no WhatsApp, 8109-1130, 8109-1130. É o WhatsApp mais acessado em um programa de rádio de todo o estado de Pernambuco, de ponta a ponta do litoral sertão. Alô, meu Pernambuco forte! Definitivamente no ar, com os trabalhos técnicos de Josenildo de Miranda, o nosso simpático CGN. Então anota comigo, meu queridíssimo Valdeli Dias... Emerson, em Santo, em Toritama e Ronildo de Bocão, são 27, passando das 6, na volta, a prorrogação do decreto do estado de Pernambuco até o dia 6 do mês que vem, 28, passando das 6, faltam 32, faz 7. CGN. Está precisando de óculos? As óticas Arco Verde estão atendendo com todas as medidas e recomendações. Higienização e desinfecção de armações e lentes. Loja Centro, Rua Vigário Freire. Loja Avenida. Loja Gaminon Empresarial. Aproveite nossos descontos e preços exclusivos. Vá de máscara. Óticas Arco Verde. Óculos e armações das melhores marcas. Ou entre em contato com o nosso atendimento online. 9-98-44-3232. Óticas Arco Verde. Você vê e confia. Você sabia que é possível doar parte do seu imposto de renda para o Lar da Criança Nossa Senhora do Carmo e ajudar centenas de crianças e adolescentes que precisam de apoio? É só autorizar a dedução e repasse à instituição por meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Caruaru. Não esqueça de nos enviar a cópia do DARF referente à doação. Precisamos da sua contribuição para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Apoio AGS Refrigeração. Promec, material hospitalar, mais de 30 anos de experiência e referência no segmento. Cadeiras de rodas, meias de compressão, curativos especiais, aparelhos para aferição de pressão e glicose, produtos para fisioterapia e tudo para a sua saúde. Temos o melhor preço da região, venha conferir. Aceitamos todos os cartões. Promec, a sua farmácia hospitalar, Avenida Gamenon Magalhães, 1143, Maurício de Nassau, fone 3721-6315, Caruaru. São 29 passando das 6, 31 faltando para as 7, de forma objetiva, para a gente valorizar o precioso tempo do rádio. Eu digo para você, o povo do telefone, fala você. Bom dia a vocês aí. Sim. E bom dia aos ouvintes. Olha, eu queria saber o seguinte, em janeiro eu fui fazer prova de vida, todo ano eu faço. Em novembro eu faço recadastramento e em janeiro eu faço prova de vida. Aí adiaram para maio, por conta da pandemia. Agora eu fui fazer, quando cheguei lá disseram que adiaram de novo para junho. Isso. Será que é verdade? É sim. Pronto, e o mais importante é que a senhora continua recebendo. Sim, sim, sim. Isso é o que é importante. Não se estresse, porque é agora no mês que vem. O governo de Pernambuco prorrogou ontem as restrições de atividades sociais e econômicas em grande parte do estado, que bateu recordes. As medidas em vigor desde o mês de março seguiriam até domingo, dia 23. Como os casos não param de crescer, que fez o governo, prorroga o aperto. Eu acho que ele ainda está muito flexível. Agora vai até o próximo dia 6. 6 de junho. 6 de junho. O povo de Deus ao telefone. Fala você, Brasil. Ô, povo de César, é Paiva? Sim, Paiva. Olha, diga a menina que a caixa da Mestre Vitalino está fazendo. Eu fiz lá ontem, viu? A prova de vida. Sabe? A caixa da Mestre Vitalino. Certo. Eu vejo agora. Olha, estão criticando que o Brasil só avançou agora 40 milhões, foi? Sim. O Japão, que é o país do primeiro mundo, eu estava ouvindo ontem numa emissora, que está tentando ser mudado nas Olimpíadas, né, Paulo? Ele está para ter o maior prejuízo que investiu muito nessas Olimpíadas. Sabe quanto ele vacinou até agora, Paulo? Diz. Menos de 2%, Paulo. Um país do primeiro mundo. Menos de 2%. O Japão, tá vendo? E o Brasil, com a gente está criticando, menos de 2% o Japão, viu? Ele vai ter um grande prejuízo se as Olimpíadas for mudadas. Paulo, muito obrigado. Tá certo, Paiva. São 32 passando das 6. 6:32. Vamos pro nosso Facebook, que tem muita gente. Zélia Alves, bom dia. Qual idade que estão aplicando a vacina aqui em Caruaru? Comorbidade acima de 40 anos. E os idosos, ainda não baixamos dos 60 anos, né? Não. Porque o pessoal está esperando... Empancou em 60. A segunda dose da Coronavac, José Alves. Isso. Marcos Serafim, nota 1000 para vocês, parabéns. Jaelso Tenório, bom dia, Deus abençoe. Fábio Nunes, um bom fim de semana. César e Paulo, Ana Paula Soares, Zé Luiz, bom dia, César e Paulo. Manda os parabéns para Marinês, Maria, da rua Joaquim Manuel de Macedo do Salgado, os filhos Bruno, Felipe, Tiago e Breno, o esposo José Luiz, Nilda Quitéria, Fátima Barros. Alô, professora Morgana Teixeira, bom dia. Ademir Júnior, bom dia. Programa Nota 10, um abraço em Belo Jardim. Talita Maria Maciel, bom dia. Marcão de Sumé da Paraíba, Nestor Marcão, todos aqui no Facebook com a gente. Povo de Deus ao telefone, fala você, Brasil! Bom dia, Paulo. Fala, querido. Eu estou desolvido da Rádio Cultura. Deixa eu te falar. Tem algumas propagandas, alguns deputados aí, dizendo que bota não sei quanto dessa saúde. E o que se vê é o seguinte: a gente chega aqui na, na Boa Vista, chega, onde estão fazendo os testes? Nós fazemos um teste que passa 15 dias para chegar. Aquele teste rápido, que eu até precisei, eu fui fazer na farmácia, dentro de 15 minutos me entregaram. Aí a pergunta é, para onde vai esse dinheiro que esses deputados que botam nessa saúde, que a gente vai fazer um simples teste, que é fundamental para conter o avanço, e quando a gente chega na rede pública, a gente tem que esperar. Aqui ontem à noite aqui foi um pandemônio aqui na Boa Vista, gente aqui morrendo aqui na porta, como ontem. Eu vi. O povo nas portas. É um negócio tá incrível. E eu não vejo esses dinheiros que esse deputado aqui traz para Caruaru, não. Eu queria que fosse mais aberto para ver para onde é que está indo esse dinheiro. Deus te abençoe, obrigado e bom dia. Impressionante a grande movimentação em frente à UPA das Boa Vistas não, mas dois. Em qualquer hospital. César, nunca vi. Você viu naquela ali do... da respiratória, né? Isso. É grande ali. É. Eu passei na frente da Unimed. Eu nunca... Não, ontem... Eu passei na frente da Unimed. Pelo amor de Deus. Porque eu vinha de outro local, eu passei na frente da Unimed. Eu digo, rapaz, muita movimentação. Porque são pessoas que, às vezes, têm parentes lá. Sim, que estão precisando. Sim. E aí as pessoas entram em pânico, rapaz. Tá brincando? Eu lhe contei a história na terça-feira à noite. Quando o cidadão me ligou pra mim. Sim. Preocupado. Extremamente, porque a gente fica preocupado. Meu Deus, tem um leite UTI, mas não tem um leite UTI. Então vamos arrumar um leite UTI. Só, ó, amigos e amigas que me escutam. Só quando acontece com alguém muito próximo de você é que você sente. Exatamente. Quando tá acontecendo longe, deixa isso pra lá. Isso tinha que ser mesmo assim. Mas quando acontece com alguém ou da sua família ou próximo a você, aí você diz... próprio, né? Ou você próprio. Isso. Aí você diz, ih, rapaz, o negócio é sério. O negócio não é não é de brincadeira, não. Aqui pelo nosso Facebook, bom dia, César Lucena e Paulo Sobral. Estamos na escuta, mas muita gente no Facebook, desde cedinho com vocês. Alô, Oliveira. Bom dia. Nada contra o fechamento, mas o governo sabe fechar tudo, só não fecha Detran, Compesa, CELP e outras secretarias que cobram tributos. Fui pagar o documento do meu carro ontem e tinha lá um novo imposto para transferência. R$330. Clemilson Flávio, Nenzinha, bom dia, Sérgio Paulo. Eu moro aqui em Chã Comprida. Todos os dias estou na escuta. Jonatas Serafim, comprar com o Japão, meu Deus. Só educação e comparar com o Japão, meu Deus, só educação e comprometimento da população já supera o Brasil. Foi o Jonathan. O que Bocão disse. É o Jonathan Serafim que tá aqui no Facebook. O povo lá tem outro nível de educação. Eles já usam máscara mesmo sem pandemia. Sim. Rubi Lima, bom dia, Caruaru. Não é, Caruaru não é mais a princesa do Agreste, sim dos buracos. Adenilto Barros em Passira, Manuel Lima no São João da Escócia. Douglas da Catedral, Flávia Juliana, um abraço para Zé Guilhermino da Vila do Juá, Zé Antônio, Vanderlei Brás, estou na escuta, na audiência no bairro Petrópolis, e o Zé, e o filho do Zezinho da farmácia está dizendo, ora, por que o Ministério do Trabalho não atende? Não atende. Outras repartições, se bem que escolas estão fechadas, viu? Viu, meu amigo, Rafael, filho do Zezinho. Agora ele está questionando o Ministério do Trabalho, portas fechadas, precisa-se de fazer algum atendimento, de querer algum atendimento, e não tem ninguém. Palmo de Deus ao telefone, fala você, minha bênção. Bom dia, Paulo, bom dia, César. Fala, querido. Paulo, é Salomão, do centro da cidade. Ah, rapaz, conheço bem. Tudo bem, isso aí. Eu queria fazer dar uma ajuda à administração do município. Certo. É sobre relação a você andar, rapaz, na cidade. Isso não é ironia, não é nada. É uma questão de querer ajudar realmente. Você anda na cidade, já faz uns dias já que é para me ligar, só que a questão de tempo, a questão de essas coisas. Todas as esquinas, rapaz, da cidade estão emporcalhadas com chorume, rapaz. Um tempo desse, com um problema sanitário desse, e já faz tempo já. Se você pegar qualquer canto da cidade, onde tem uma esquina, principalmente no centro da cidade, na BR-104, naquele retorno perto da SEACA, naquele retorno do Rafael, é uma porcaria, mal do mundo. Não tem quem aguenta a fedentinha de chorume, rapaz. É uma coisa tão boba que só consertar os cursos dos caminhões coletores, rapaz. Ah, rapaz, entendi. Ô, Salomão, você diz, os caminhões quando passam, deixam, é? Quando eles manobram nas esquinas da cidade. Ah, é bem observado. É, você, ele é esperto. Olho clínico dele. Tem uma tampinha que eles não fecham, rapaz. Aí sai derramando e chorando. Pode pegar qualquer esquina. Não tem a determinada esquina. Pode pegar qualquer esquina aqui do centro da cidade que você percebe isso. Boa dica sua pra... Você tá ajudando a gestão. Sem dúvida. É, eu queria fazer essa... Porque a gente vive esse transtorno sanitário. E isso emporcalha a cidade. Toda a esquina. Toda. Sem exceção de nenhuma. Toda ela. Que o... Olha, na esquina ali agora, da Avenida Gamenô com a Gonçalves Dias, na coletoria ali na esquina onde vem do colchão. E toda esquina. Agora vamos para ação. Derramo chorando, Paulo. Escute, vamos para ação. O que é que a prefeitura deu para fazer, Pino? É justamente a fiscalização. Isso. Fechar o escape do fosso, do cofre dos caminhões. Não tem mistério. E muitas vezes também o caminhão está com desgaste, o coxo está com desgaste e está vazando ali o chorume. O coxo do caminhão, não é nada demais. Entendi. Que é o resíduo líquido. O resíduo líquido. É quando prensa o lixo. Isso. Porque o lixo ele é lixo orgânico. Isso. E é lixo orgânico também. Aí isso. Quando comprime. Tudo no mundo. É. Até coronavírus tem ali naquele chorume, rapaz. É uma coisa medonha. Mas pode ser brincadeira, pode pegar uma ponta, eu fui caminhar na cidade, ontem eu caminhei 10 quilômetros andando. Aí não tem quem aguente. Eu vou pedalar, eu vou pro Rafael e volto. Aí sabe o que eu faço? Eu vou pegar a contramão pra não pegar o retorno, rapaz. O retorno, vou no Lampião, na verdade. Pra pegar, quando chega no retorno, eu passo pro outro lado, que é pra não sentir a caída. Já passei por você várias vezes na rodovia. Já. Já, sim. Tá certo, amigo. Olha, sempre que tiver observação isso. Desse tom, veja que participação. De qualidade. Tem muitos. Em relação a esse mesmo assunto aqui, a Praça Francisco dos Santos, é uma coisa. O lixo aqui é uma coisa, a caixa. Tem até uma reclamação, mas não vou fazer não, porque afeta os meninos da coleta, eu não quero nem fazer. Mas a caixa daqui, tiraram porque destruíram a caixa. Ele mesmo destrói, da pancada, da esquilambação, da zoada. Isso é 11 horas da noite. 11 horas da noite, eu juro a você. Valeu, Salomão! Amigo, tá aqui, Jango Vassoural, ainda cumprindo a quarentena. Ontem, o Jango foi acometido, foi? Foi. Mas tudo legal com ele, né? Não chegou a ser internado. Mas, graças a Deus. Foi recolhido pra casa. Ô, Jango, boa recuperação, sim, pra ti. Ele disse que as três UPAs ontem não tinha médico. Se o camarada precisasse. Olha pra isso. Ainda tem Manel Careca, deixa Manel eu dizer Balão. Aqui sobre Covid. Sim. Já que o Jânio tá em franca recuperação, que os nossos amigos Paulinho. Sim, me diga aí. Tá bem. Mas tá na UTI ainda. Lá em Recife. Não, Paulinho tá aqui. Ah. Conseguiu aqui a UTI. Certo. Aqui no hospital particular aqui. A esposa dele. Como a esposa também, todos certo. Dois. Certo. Todos dois continuam na UTI, mas a Eduarda, a filha, o João Paulo, o filho, eles têm nos informado sempre. Mas estão em estado de recuperação. Ô, bênção. Graças a Deus não tem agravamento. Isto. E que assim, ao contrário. E que assim seja. Vai evoluindo para recuperação. Ô, bênção. Ô, bênção. Você esteve ontem, eu não estive. Eu estive ontem no velório. Da minha correria, eu passei por Belinha. Belinha é o Correio de Lages. Há muitos anos. E aí nós conversamos exatamente, coincidentemente, quando Belinha estava se aproximando do Campo Santo lá de Lages para cavar a cova. Do seu João Carioca. Isso, exatamente. Eu estive no velório ali no Dom Bosco e conversei com grandes figuras, com a Adelson lá do fórum, com o João Alves, chefe do júri do fórum, com o Heraldo Cordeiro, doutor Heraldo Cordeiro, advogado, estavam lá, os dois filhos do João, a viúva, dona Ivanilda, ela me contou, me relatou tudo. Acredito. João tinha problema cardíaco. Tinha. João Carioca. Tinha. Ele tinha histórico. Tinha já um histórico. E ele fez a caminhada ali no início da noite. Adalgisa Zamora. Chegou em casa, tomou o banho, tava na internet. E ela tava na sala. E quando ela viu, foi aquele baque. Puf! Bem! Eu acho que ele se sentiu mal e levantou. E aí não aguenta, nem um passo deu. Foi rápido. Pá! Caiu quando ela tentou socorrê-lo, reanimá-lo, ele já estava morrendo. O nosso amigo João Carioca, que morreu nos braços da amada. Da amada, isto, da esposa Ivanilda, exatamente. Isto. Aqui, Tazé de Afonso, dizendo que o povo japonês é muito educado, mas se Jair de Messias fosse presidente lá, o povo não ia usar máscara, ia aglomerar e tomar cloroquina, o madeirada do Juá. Parabéns ao filho do Macarrão, é o Reinaldo Filho, Adriano, o nosso querido Aleno do Vassoural, motorista de aplicativo. São 44 passando das 6, faltam 16. Pai 7. Cultura FM 96,5. Essa é a rádio. Do jeito que você gosta. Pensou em jeans? RC Tecidos. Está sempre na frente com as últimas tendências em jeans. RC Tecidos é especialista em jeans. Confeccionista. Compre jeans das melhores marcas pelo melhor preço da cidade. Pensou em jeans? RC Tecidos é o seu verdadeiro parceiro. RC Tecidos, a marca forte em jeans. Toritama, Santa Cruz e em Caruaru, na Avenida Lourival José da Silva, ao lado do Posto Sulanca. Em todas as unidades das farmácias Maurício, você pode realizar teste de glicemia, aferição de pressão arterial e furo de orelhas em recém-nascidos. Farmácias Maurício, os melhores preços em fraldas infantis, fraldas geriátricas com receita médica no precinho popular. Insulinas do programa Farmácia Popular totalmente grátis. Consulte a lista. Disque entrega 3722 1073. Farmácias Maurício, tudo barato, barato, barato mesmo. Avenida Rio Branco, Rua Felipe Camarão, Rua Martim Júnior no centro e no bairro Rendeiras. Alô, Compesa. Sim. Alô, Compesa. Alô, Renatão. Renato da Compesa. Olha, a Compesa não compareceu para consertar o vazamento da rua Asa Branca do Sertão 511. Dona Maria Braz está dizendo: liguei para a Compesa há mais de uma semana e nada de virem consertar. Só o CGN vai nos socorrer em nome de Jesus. Abraços, Deus te abençoe, César, Paulo, Adalgisa Nunes 3, Rua Asa Branca do Sertão, alô, Renatão da Compesa, Hernani, César, meu amigo, graças a Deus tomei a primeira dose ontem, por comorbidade, tô acima do peso, tomei a primeira dose, é o Hernani. Atenção, meu querido Edmilson, manobrista campesiano, aí no distrito do Rafael, após 4 meses, só 39% dos idosos tomaram duas doses da vacina contra o Covid. E muita gente continua sofrendo com azia, queimou, refluxo, má digestão, aquela sensação de estar empachado com o estômago cheio. E tudo que come te faz mal. Tem muita gente sofrendo com isso todos os dias. Isto são sintomas da famosa gastrite. E se você não tratar logo, pode se tornar uma úlcera ou algo pior. Mas vem a boa notícia: temos a solução. O amargo, meu amigo, é um segredo para acabar com tudo isso. É tomar o amargo todo dia. E tem mais, o amargo trata também gordura no fígado, colesterol e triglicerídeos altos, controlando a sua glicose. Semana que vem, o nosso querido amigo e irmão Geraldão vai estar aqui com a gente. Amargo trata intestino preguiçoso, controlando sua pressão arterial. Tome o amargo todos os dias, ele resolve definitivamente. Queres perder peso? Então, você toma o amargo sabor berinjela. Você encontra o amargo em mais de 250 farmácias espalhadas em toda Caruaru. Agora vem o melhor. Eu viro a chave e pergunto a ti. Queres ficar forte, protegido? Queres definitivamente acabar com estresse, ansiedade, desânimo? Queres resolver esses problemas? Então, a solução é tomar Vitamel. Vitamel resolve todo e qualquer tipo de problemas, de ansiedade, estresse. aumenta sua imunidade, eliminando câimbras, controlando o colesterol e combatendo também anemia, tonturas, porque o Vitamel te dá mais energia. Vitamel evita que você fique gripado e resfriado frequentemente. O efeito do Vitamel, ele vem a galope, é rápido, do rasteiro e no canto. Vitamel, você encontra em todas as farmácias de Caruaru e região. São 49, passando das 6. Alô, 6h49. Alô, Josué Bezerra. César e Paulo, Josué Bezerra, tá aqui no Facebook. Mais um grande homem foi vencido pela Covid. Rinaldo Murici. Foi o pioneiro da água potável no Murici. Tá vendo tu? Rinaldo Murici. Sei quem é, rapaz. Eu não conheço. Rinaldo Murici. Meu amigo. Foi pioneiro da água potável no Murici. Mary Oliveira, parabéns, meu filho Felipe. Ainda tem Mary Saulo. Bom dia, César. Pergunta à prefeita quando ela vai pagar meus plantões que trabalhei em dezembro de 2020. Até o momento, nada de dinheiro. São 15 plantões. Aqui é Saulo. Saulo Antônio do Nascimento. Trabalhei na Secretaria de Saúde. Alô, Fernando Marques em Trapiá. Bom dia. É, estou na escuta, na audiência. Aqui em frente à padaria do tio Natal. Tô escutando o programa. Alô, Fernando Marques. Luiz Silva, bom dia, Paulo e César. Tô passando aqui em Bom Conselho e ouvindo vocês. Bom Conselho, última cidade do Agreste Meridional, fazendo divisas com Alagoas, ali na porta de Palmeira dos Índios. E uma boa notícia. A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, entrega hoje 5,3 milhões de doses da vacina contra a Covid, desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. Nesta sexta-feira, desde ontem, a produção do imunizante foi interrompida por falta do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo. A chegada desses insumos vindos da China está prevista para amanhã. Se a data for cumprida, a produção da vacina deve ser retomada na próxima terça-feira, dia 25. Deixa eu trazer uma boa notícia aqui, porque essa variante indiana, ela já chegou no Reino Unido. Mas os infectologistas, a ciência lá no Reino Unido, na Inglaterra, já observaram que a vacina combate essa cepa. Vê que bênção. Menos mal. A vacina que já está aplicada. Isso. Quem já tomou a vacina ou que for tomar a vacina, seja da Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Coronavac, a vacina, ela combate essa cepa, essa variante indiana que está preocupando o mundo. Essa notícia foi agora de madrugada, já publicada no Reino Unido, na Inglaterra. Entendeu? Então isso é uma boa notícia, que eu fiquei preocupado. Preocupação é grande, peraí. E se a vacina não enfrentar essa cepa indiana? Aí seria o fim. Não, a vacina ela é eficaz para essa variante indiana, o que é uma boa notícia. 6h52. Faltando 8 para 7, meu caro Anderson Ricardo. Imparcialidade. Interatividade, dinamismo, cultura, rádio do jeito que você gosta. Do jeito que você gosta. A Feira da Sulanca de Caruaru, setor Fundac, está cumprindo todos os protocolos de segurança e higienização. Fiscalização em todos os seus acessos, aferição de temperatura, uso de máscara e álcool em gel. E a participação dos feirantes adotando as medidas de prevenção. Venha fazer as suas compras na Feira da Sulanca, setor Fundac, todas as terças-feiras. Muita moda e produtos de qualidade, variedade e preços baixos. Contando com praça de alimentação, banheiros climatizados, estacionamento e núcleo de segurança. Feira da Sulanca de Caruaru, setor Fundac. O seu delicioso pão quentinho de todos os dias está na panificadora Bom Jesus. Pães com sabor de quero mais um. Diversas tortas, bolos variados, salgados, bolachas, frios e laticínios. Sopa, todas as segundas, quartas e sextas. Panificadora Bom Jesus. Funciona de segunda a sábado das 6 às 11 e das 14 até às 19 horas. Rua Vidal de Negreiros, 77, em frente à Praça Nova e Euterpe. 99257-5624. Caruaru. Panificadora Panificadora Bom Jesus, pães com sabor de tradição. Sindesvipe, Sindicato dos Vigilantes do Estado de Pernambuco, oferece aos seus associados e dependentes assistência médica e jurídica. Dispõe de parceria com farmácias, faculdades, academias, entre outros benefícios para os trabalhadores vigilantes. Convênio com unidades de lazer e clube próprio. A subsede em Caruaru atende de segunda a sexta, na Rua Azevedo Coutinho, 297, no bairro Petrópolis. Sindesvipe, Sindicato dos Vigilantes do Estado de Pernambuco. Presidente Souza, diretor João Rodrigues e diretoria, trabalhando em defesa dos trabalhadores vigilantes. Ontem, o Japão aprovou ontem vacinas da Moderna e da AstraZeneca. O país japonês tenta acelerar o ritmo da imunização diante das críticas a 63 dias do início da Olimpíada. A força do Comando Geral da Notícia passa pela agência de refrigeração, equipamentos para supermercados, panificadoras, açougues, restaurantes, bares e lanchonetes, tudo pelo menor preço. 3721-2444, WhatsApp pelo 99762-0909. Vigário Prele Martins Júnior, AGS, 80 anos de tradição, servindo a Pernambuco e ao nosso país. Abraçando o Zé Alberto, né? Isso. Grande Zé Alberto. Alô, Zé Alberto! Abraçando daqui o pessoal da RC Tecidos. Carlinhos Lucena, Robson Lucena, Ronaldo Lucena. RC Tecidos pensou em jeans. RC Tecidos é especialista em jeans, jeans com o melhor preço da cidade. 3046-7015. Orgulho do Polo Têxtil do Nordeste. Toritama, Santa Cruz e em Caruaru, na Avenida Lourival Zé da Silva, ao lado do Posto Sulano. Ademilton Góes, o símbolo da inteligência, competência e humanidade, é o homem que comanda a Casa dos Milagres. Promec, a nossa farmácia hospitalar com cadeiras de rodas, meias de compressão, curativos especiais, equipamentos de proteção individual. Tudo para a nossa saúde na Promec, Avenida Gabriel Magalhães, Maurício de Nassau, 3721-6315, Caruaru. Único prédio verde e rosa de 5 andares. E atenção! Atenção, Farmácias Maurício! Tudo barato, barato, barato mesmo. Alô, Maurício Neves! Semana da fralda nas Farmácias Maurício. Ó, fralda infantil pelo menor preço, fralda geriátrica. Você leva a receita do doutor, faz o cadastro, sai quase de graça nas Farmácias Maurício. A entrega mais rápida de Caruaru, hein? Anota esse telefone, 3722-1073. E onde ficam as Farmácias Maurício? Na Rua da Matriz, do lado do Palácio do Bispo, subindo para a Prefeitura. Na Rua Felipe Camarão, Martin Júnior, Rua dos Correios. E na Cidade das Rendeiras, Givaldo de Itaúna, Lucas de Pia e o parceiro dele, Negão, tomando Amargo Berinjela. É um poderoso emagrecedor natural, rico em vitamina C, zinco e vitamina B12, fortalecendo e aumentando a sua imunidade. Amargo Berinjela você encontra em todas as farmácias e não precisa de receita. Um produto da Siga Natural e Vitamel. Tratamento diário que combate colesterol alto, anemia e insônia, amigo do nosso coração. Se você é portador de algum tipo de diabetes, pode tomar o Vitamel em cápsula. Vitamel, você encontra em mais de 250 farmácias em Caruaru. É verdade! Óticas Arco Verde. Alô, Dácio Espósito, filho de Gilene e toda a equipe. Óticas Arco Verde. Óculos e armações das melhores marcas, preços e descontos exclusivos todos os dias. Óticas Arco Verde, ali na Rua Vigário Freire, onde tudo começou, 62 anos de credibilidade. Na Avenida Agamenon Magalhães, Empresarial Agamenon, no Maurício de Nassau Trade Center, em frente ao EMOP. Você vê e confia. Aqui, Paulo e César, bom dia. João Carlos de Cachoeirinha. O que me deixa intrigado é que podemos chamar as variantes do Covid de indiana, brasileira, etc, etc, etc. E não podemos dizer que o vírus é chinês. Abraço, João Carlos. E o gozador diz, o camarada morrer e descansar em Lages e ficar vendo Paulo de Nita passar na frente todo dia é melhor ir pro inferno. Ele tá certo. Se referindo a João Carioca. A João Carioca. Ó, eu já tomei a primeira dose de AstraZeneca, o Fernando, por comorbidade. Paulo Petrobras, um homem que venceu a Covid, tá aqui online com a gente. Bom dia, César Lucena. Bom dia, Paulo. Não sabia que o Vitorino é área quilombola. Tony, deixa eu ver aqui. Bom dia, saúde a todos e todas. É o nosso... Eu não sei se tem família. Pode ser que tenha família quilombola ali no Vitorino, viu? Viu, Josimar Pereira, que tá aqui mandando mensagem. E todos que estão no Facebook. São 59, passando das 6. Alô, Josilene Fernandes em Salgueiro assistindo a gente. 6:59. Falta uno para as 7. Cultura FM 96,5. Rádio, do jeito que você gosta. Pare o que você está fazendo agora. Você tem visto o que tem acontecido no mundo. A maioria das doenças desenvolvidas das pessoas é por causa da imunidade baixa. Mas tem uma excelente notícia. Tomando Vitamel diariamente, você fortalece sua imunidade e fica com o corpo forte. Vitamel é você sem dores e não tem contraindicações. E se você é diabético, tome em cápsula. Vá hoje mesmo na farmácia, compre e comece a tomar o Vitamel 3 vezes ao dia. E se em 15 dias não tiver melhoras, a Siga Natural devolve o seu dinheiro. Vitamel, não tem igual. Está precisando fazer a limpeza de forma correta da fossa séptica? KJ Transportes de Resíduos realiza a coleta e limpeza de fossas sépticas com agilidade, eficiência e segurança, atendendo Caruaru e toda a região. Solicite um orçamento 99903-2805. KJ Transportes de Resíduos de todos os tipos e lavanderias. Soluções Ambientais, empresa do Grupo Preferencial. Gerenciamento de resíduos industriais, comerciais e residenciais. KJ Transportes de Resíduos, Avenida João Manuel da Silva, número 59, Centro, Toritama. Dificuldades no dia a dia, problemas na venda de imóveis, casamento atrapalhado, vícios, obstáculo nos negócios. Agende já uma consulta com o mestre Luiz Baiano ou Madame Iris e mude a sua vida para melhor. Ligue 3719-1218. Atendendo em Caruaru de segunda a sábado na rua Deputado José Bezerra Alves, 221, São Francisco. Mestre Luiz Baiano e Madame Iris, os espíritas da verdade. Cultura FM 96,5. Um novo conceito em rádio. Oswaldo França, é necessário abrir hospitais de campanha aqui no Agreste, além das medidas restritivas. Onde estão os deputados que não se pronunciam? É urgente. Oswaldo França está aqui no o nosso WhatsApp. O nosso querido gordo da soparia. Hoje, sexta-feira, tudo normal na soparia do gordo, com a sua presença. Agora, excepcionalmente, amanhã e domingo, entre ação, serviço, delivery. Leonardo Oliveira, que está em São Paulo, saiu de Caruaru e trago a cultura sempre comigo através do aplicativo. Bom dia, César e Paulo. Estou na escuta, estou na audiência. Aí tem, tá aqui o nosso, isso aqui é o Arijaldo Carvalho. Isso. Sebastião Heleno, tá no Facebook. Bom dia, César Lucena e Paulo Sobral. Antes do coronavírus, qual foi o dia que tinha vaga nos hospitais do Brasil? Porque eu não me lembro se tinha, tá dizendo o Sebastião Heleno no Facebook. Bom dia, César Lucena, Paulo Sobral. Escolas abertas em Cupira, os trabalhadores de educação voltaram sem direito a uma testagem sequer. Estamos com muito medo, pois lá a situação é grave na cidade e em nosso estado. Professora de Cupira está mandando essa mensagem. Pedro Moura, Pedro da Pena da Fundac, no Parque 18 de Maio. Nunca é demais lembrar. A nossa feira. Terça-feira. E a pergunta do Tavares Neto. É curta, rasteira no canto. Quem foi o maior vendedor de bacalhau do Brasil? Quem foi o maior vendedor de bacalhau do Brasil? Viana da Charque ou Luiz de Lacerda? Ué, Luiz pergunta. De Lacerda ou Viana da Charque? Boa pergunta. Meninos. Bom dia, César e Paulo. Sou hipertenso, vou fazer 50 anos em agosto. Eu tenho o direito de tomar a vacina da Covid? Vá lá no site da prefeitura, faça o preenchimento que vai... Porque depende da combinação. Peraí. Para aí, dois pontos aí. Porque tá todo mundo dizendo que faz parte do grupo de prioridade. É, tem pressão alta. Por exemplo, eu tenho pressão alta. Eu também tenho. Eu tenho. Eu tomo meu remédio de pressão. Eu todo dia tomo. Aí a gente teria prioridade? Não. Aí, deixa eu lhe explicar. Diga. Depende do tipo de hipertensão. Quem toma combinado, remédio combinado, você toma aí dois, não é losartana, não. É uma combinação. Por isso que ela tem que ir lá no Vacina Caruaru. Vai lá pra ver se você tem direito. Deixa eu ver quem é essa pessoa aqui. É a Luciana Mello. Senhora, faz lá o seu cadastro. Faz o preenchimento do formuláriozinho lá no Vacina Caruaru para saber se a senhora tem direito a tomar a vacina. Atenção, meu querido Jorjão. Rui Rosal Filho já respondeu. Sim, eu mostrei pro César, viu, Jorjão? E o professor Juca tá dizendo, em Recife, professores acima de 40 anos já foram vacinados. Aqui não chegou para nós e ficou por isto mesmo. Eliane de Pau Santo, assisto vocês todos os dias, vocês estão de parabéns pelo programa. Alô, Eliane, tá no WhatsApp, Alcides do Salgado. Aí tem umas que não abrem. Valdeli Dias, tá vendo, Valdeli? Não abre sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Aí essa aqui abre. Bom dia, eu queria deixar minha indignação a respeito da vacina. Minha avó, acamada, tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca 3 meses. Atrás, e teria que tomar a segunda dose, e ainda não tomou, já está fazendo 16 dias que ela teria que ter tomado, é muito tempo, nós ficamos muito revoltados com isso, ligamos para o Disque Vacina e não atende nenhum número, isso é muita falta de humanidade, Grata, Morgana, bairro Santa Clara, veja, vá lá na secretaria, pessoalmente, já que ninguém está, sua avó teria que já ter tomado, 3 meses, toma a segunda dose da AstraZeneca. Alô, Secretaria de Saúde. Como é que essa mulher está cadastrada, não está faltando vacina AstraZeneca, não está faltando vacina, e como é que essa mulher não tomou já? Não foram na casa dela? Ô povo, para complicar, nosso querido Marcos Antônio acertou a pergunta do Tavares, 7:05. Vamos comer um pãozinho com uma peça de queijo de coalho. Agora. Caruaru tem de tudo e para ficar melhor, agora tem mais uma ótica Arco Verde. Uma moderna loja no Empresarial Trade Center com toda a qualidade que você já conhece. É pela sua confiança que as óticas Arco Verde estão sempre em busca de mais para oferecer o melhor. Mais conforto, com melhor atendimento, mais inovação, com ainda mais credibilidade. Faça uma visita à loja do Trade Center. Confira todas as novidades. Óticas Arco Verde. Você vê e confia. Torres Ferro e Aço. Onde você encontra tudo para serralharia. Tubos, metalon, barras chatas, barras redondas e cantoneiras. 5 chapas inversoras, disco de corte e muito mais com o melhor preço. Excelente atendimento e uma entrega relâmpago. Você só encontra em Torres Ferro e Aço. Torres Ferro e Aço, oferecendo sempre o melhor pra você. Pedidos e orçamentos, ligue 81-3721-4234 e 99884-0712. Praça Pedro Victor de Albuquerque, número 21, Nossa Senhora das Dores. Próxima Ponte Velha, antigo prédio da Agrolar. Torres Ferro e Aço, oferecendo sempre o melhor para você. A AGS apoia as pequenas empresas. E você, em meio a todas as dificuldades que estamos passando por causa do coronavírus, ajude quem precisa. Faça suas compras no mercado do seu bairro, compre no frigorífico local, na padaria perto de casa, peça delivery em restaurantes e lanchonetes e receba sem sair de casa. Fazendo isso, você ajuda a manter empregos e a melhorar a economia. Seja solidário. AGS Refrigeração, cuidando sempre do seu negócio. Zé Rabelo, delegado Zé Rabelo, quero externar meu agradecimento pelos comentários feitos em nosso aniversário. Ele está aqui no Facebook. Fábio Alves da Silva, bom dia. César e Paulo, vai fechar tudo? As piscinas, campo de futebol, já está tudo alugado, principalmente o Vera Cruz, 3 horas da manhã do sábado para o domingo, já tem fila para o racha e todo o mercado vendendo bebida. E aí? Fábio Alves da Silva aqui no Facebook. Ana Paula, bom dia. Gleibson, bom dia. Júnior do Pastel. Os hospitais aqui de Caruaru, todos lotados. Sabe dizer se são pessoas daqui de Caruaru ou de cidades vizinhas? Tanto de Caruaru como de cidade vizinha. Porque quando aperta na cidade vizinha, região toda. Problema se agrava na cidade vizinha, sim, vem pra cá. Sim. Pro hospital daqui, entendeu? Júnior do Pastel. Paulo Sérgio Silva já respondeu a pergunta. Val Jones também já respondeu a pergunta. Magna Maria, bom dia todos os dias. Eu e meu esposo ligados em vocês dois. Adoramos vocês. Somos do Residencial Jardins. Adiós, Galvão, chegando agora. Cultura FM 96,5. Sua cultura de sempre. Caruaru é feita de sonhos, de gente de todo o Agreste, que faz da capital do interior orgulho de todo o Nordeste. Gente que viu nascer um futuro melhor, mais feliz, mais seguro. E hoje vive a transformação, um jeito de cuidar da cidade e das pessoas, com mais respeito e mais coração. Aos 164 anos, o futuro aqui já é presente. É mudança para melhor na vida da nossa gente. Prefeitura de Caruaru, presente na vida da gente. Pensou em jeans? RC Tecidos. Está sempre na frente com as últimas tendências em jeans. RC Tecidos é especialista em jeans. Confeccionista. Compre jeans das melhores marcas pelo melhor preço da cidade. Pensou em jeans? RC Tecidos é o seu verdadeiro parceiro. RC Tecidos, a marca forte em jeans. Toritama, Santa Cruz e em Caruaru, na Avenida Lourival José da Silva, ao lado do Posto Sulanca. Em todas as unidades das farmácias Maurício, você pode realizar teste de glicemia, aferição de pressão arterial e furo de orelhas em recém-nascidos. Farmácias Maurício, os melhores preços em fraldas infantis, fraldas geriátricas com receita médica no precinho popular. Insulinas do programa Farmácia Popular totalmente grátis. Consulte a lista. Disque entrega 3722-1073. Farmácias Maurício, tudo barato, barato, barato mesmo. Avenida Rio Branco, Rua Felipe Camarão, Rua Martim Júnior no centro e no bairro Rendeiras. Informação policial. Você pode até ouvir em outra emissora, mas só na Cultura. A gente informa do jeito que você gosta. Comando de Polícia. Oferecimento: AutoVIP Associação de Veículos 3136-0086 Caruaru. Churrascaria Boi na Brasa, próximo à Caixa Econômica do Salgado em Caruaru. Leno Peças e Serviços Centro Automotivo, na via local da BR-104, ao lado do viaduto do João Mota, Caruaru. Aguiar Importados, a mais completa loja de variedades do Agreste, próximo à antiga autoescola no bairro Petrópolis em Caruaru. E Prime Monitoramento 24 horas. Nossa prioridade é a sua segurança. Fone 3721-6119. Paulo e César, de ontem para hoje tivemos o caso chocante do bebezinho, a Maria Clara Diniz Silva, de apenas 12 dias de idade, que morreu engasgada, né? Lá na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Inclusive o SAMU ainda chegou a ser acionado. Ela estava dormindo com a mãe, né? Que ao acordar viu que a criança estava imóvel, roxinha, acionou o SAMU, mas aí quando os socorristas chegaram lá no imóvel, perceberam que a criança já estava em óbito, o bebezinho, né? E o médico aqui no IML, né? Ele disse que a criança morreu engasgada com o próprio vômito. E aí tivemos também um indivíduo sendo preso, acusado de violência doméstica aqui em Caruaru, Júlio Breno Santos da Silva, de 28 anos de idade. Ele foi acusado de agredir a companheira, né? Foi levado para a delegacia de plantão, onde foi autuado em flagrante. Tivemos também outras broncas, mas nada de maior relevância. Um grande abraço a todos. Adielson Galvão, Rádio Cultura, a informação policial em primeiro lugar. Há mais de 6 anos, a AutoVIP oferece uma proteção veicular que proporciona a verdadeira sensação de liberdade ao pegar a estrada. E para ficar mais pertinho de você, inauguramos nossa nova sede localizada no coração de Caruaru. Venha nos conhecer na Avenida Agamenon Magalhães, ao lado do Shopping Difusora. AutoVIP, uma associação feita para você. Fone 819-9319-1445. Leno Peças e Serviços Centro Automotivo, trabalhando com uma linha completa de mecânica para picapes, vans, para veículos de passeios e trabalhando também com peças, mecânica em geral, como motores, suspensão, freio, câmbio, além de alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, direção hidráulica, borracharia e troca de óleo. Leno Peças e Serviços Centro Automotivo, na via local da BR-104, ao lado do viaduto do João Mota, em Caruaru. A Churrascaria Boi na Brasa, além do cardápio que você já conhece, agora está servindo para o jantar filé à parmegiana, cuscuz recheado, macaxeira recheada, panquecas, tapiocas, pamonha e canjica. De segunda a sexta, com café da manhã, almoço e janta. Aos sábados, domingos e feriados, café da manhã e almoço. Servimos pelo sistema iFood. Churrascaria Boi na Brasa. Visite-nos ao lado da Caixa Econômica do bairro Salgado, em Caruaru. Prime Segurança 24 horas. Empresa que mais cresce em Caruaru. Completa 6 anos de sua existência. Maio, mês de aniversário da Prime Segurança. Durante 30 dias, você não paga pelo sistema de alarmes, nem a instalação. Será cobrada apenas a mensalidade pelo monitoramento de alarmes. Isso mesmo, isenção na taxa de instalação e sistema de alarme. Tudo por nossa conta em caráter comodato. Contrato com fidelidade sujeito à análise. Prime Segurança 24 horas. 6 anos de Caruaru. Com muito sucesso. Uma empresa do Grupo KS. S. Marinho, 3721-6119. Sete horas, 14 minutos, 7:14, convidando todo o pessoal das Comidas Gigantes, a Marta Alves, presidente da associação. Ela é presidente dessa associação que representa as Comidas Gigantes aqui de Caruaru. Amanhã, sábado, às 16 horas, nós teremos uma live. Uma live às 16 horas, YouTube, TV Criativa, Fole de Ouro, Edijailson da Caru Forró, os parceiros, as empresas parceiras dessa associação vão ajudar esse pessoal que, em função de mais um ano sem festas juninas, esse pessoal também está sofrendo bastante. Então amanhã, 16 horas, YouTube, TV Criativa, 4 da tarde, essa live das Comidas Gigantes. Alô, Marta Alves, presidente da associação. Aqui está o Paulo Representações. Bom dia, Paulo e César. Eu consegui tomar minha vacina por comorbidade de diabetes e um cliente meu conseguiu tomar a vacina por comorbidade de pressão alta. É só pegar o laudo no posto de saúde, preencher com a assinatura do médico ou da enfermeira-chefe e estamos resolvidos. Pedro Moura, acertou a pergunta do Tavares. Foi o empresário de saudosa memória, Luiz José de Lacerda, o pai de Miriam, de Antônio Geraldo Rodrigues. Aí o Paulo Sérgio Silva, Val Jones, muita gente acertou. Isso, inclusive, doutor Rodolfo. Seu Luiz foi para Noruega receber esta comenda. Essa estava fácil. Isso. Estava muito fácil. Todos aqui no Facebook acertaram, no WhatsApp também, todos acertaram. Luiz Lacerda, o maior vendedor de bacalhau do Brasil. Ah, olha, dizer que o Mesa Redonda, alô Rizoni Santos. Pronto, tá falando comigo aqui. Ela mandou uma mensagem aqui também. Ela é superintendente de comunicação. Superintendente? Merecedora, ela tem competência. A primeira ministra das comunicações do Poder Legislativo. 10 horas. Escute. Estúdios da Cultura. Como a Câmara de Vereadores. Escute. Passada ali. Escute. Ela vai deixar uns adiantes com você aí. Tá ouvindo? Me repassa o cair da tarde. Tem muita gente sofrendo com azia. Queimou. Refluxo e má digestão. Sabe aquela sensação de estar enchapado com o estômago cheio? Tudo que você come te faz mal? Tem muita gente sofrendo com isso todos os dias. São sintomas da famosa gastrite. E se você não trata logo, pode se tornar algo mais sério. Tipo, por exemplo, uma úlcera. Mas nós temos a solução. O Amargo, meu amigo, é o segredo para acabar com tudo isso. É tomar o Amargo todo dia. E tem mais. O Amargo trata também gordura do fígado, colesterol, triglicerídeos alto e controla a glicose. A Camargo trata intestino preguiçoso. Controla sua pressão arterial. Tome Amargo todos os dias. Ele resolve. E se você quer perder peso, a solução está no Amargo com sabor de berinjela. Em mais de 250 farmácias espalhadas em toda Caruaru, você encontra o Amargo. Quer ficar forte, protegido? Quer ficar livre de uma depressão, ansiedade, estresse, desânimo? Vitamel é a solução. Vitamel resolve. Precisamos tomar Vitamel diariamente. Ele ativa nossa memória, fortalece o nosso sistema imunológico, eliminando câimbras, controlando o colesterol e combatendo anemia, tonturas. Vitamel te dá mais energia. E nesses tempos difíceis, para você não ficar resfriado ou gripado frequentemente, aí você toma Vitamel. Aonde encontra? Repito, em todas as farmácias de Caruaru, às 7:19. Daqui a pouco, no estado lotado, o primeiro confronto ninguém furou. Pela decisão do Paulistão. E ele chegou, pisou no solo consagrado e abençoado da cidade mãe, Caruaru, Júnior de Baiano. Ó, já tá na cidade. O Internacional sofreu, mas venceu pela Libertadores. 7:19. Alessandro Campos é enfermeiro, ele tá dizendo: a pressão arterial é uma das condições de doença pré-existente no plano de imunização, mas nem todos hipertensos estão incluídos na lista. Por isso é preciso acessar o site ou ligar para o 0800 e ver a lista de comorbidades. Está adotado na sequência. A Feira da Sulanca de Caruaru, setor Fundac, está cumprindo todos os protocolos de segurança e higienização. Fiscalização em todos os seus acessos, aferição de temperatura, uso de máscara e álcool em gel. E a participação dos feirantes adotando as medidas de prevenção. Venha fazer as suas compras na Feira da Sulanca, setor Fundac, todas as terças-feiras. Muita moda e produtos de qualidade, variedade e preços baixos. Contando com praça de alimentação, banheiros climatizados, estacionamento e núcleo de segurança. Feira da Sulanca de Caruaru, setor Fundac. Você sabia que é possível doar parte do seu imposto de renda para o Lar da Criança Nossa Senhora do Carmo e ajudar centenas de crianças e adolescentes que precisam de apoio? É só autorizar a dedução e repasse à instituição por meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Caruaru. Não esqueça de nos enviar a cópia do DARF referente à doação. Precisamos da sua contribuição para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Apoio AGS Refrigeração. Falar do Amargo é muito fácil. Milhares de pessoas não têm mais problemas de saúde. Não sofrem com azia, refluxo, retenção de líquido, prisão de ventre, gordura no fígado e boca amarga. Todos que tomam o Amargo faz uma limpeza diária nas artérias, controla a pressão, colesterol e triglicerídeos e tem saúde, saúde, saúde. O momento pede que estejamos saudáveis e no peso ideal. Tenha todos esses benefícios também com Amargo Berinjela. Pratique exercício, tome o Amargo Berinjela cápsula antes e líquido depois das refeições e perca peso com saúde. Agora vai, batatinha tá chegando. Agora vai, batatinha tá chegando. Preparem-se, o Santa sai da Série C. Ó, daqui a pouco a vitória do Internacional. Alô Bradock Poeta na luta. Um belo dia de luta e de glória. Bom dia, César e Paulo. Aí não abre aqui a mensagem do cidadão, rapaz. É fogo. Não sei por que esse WhatsApp não tá abrindo essas mensagens. Josimário também não abre a mensagem do Josimário. Bom dia, César Lucena e Paulo Sobral. Essa aqui abriu é o Rodrigo. Ele queria testemunhar, tá ligando para clientes e amigos e teve uma surpresa com essa atitude. Cerca de 70% das pessoas que ele ligou, essas pessoas estavam com Covid. E ficaram agradecidos com essa atitude, desse contato humano ser tão importante. 7:23. 7:22. Ressurreição da Patativa. 7:22. Sim. Pensou em jeans? RC Tecidos. Está sempre na frente com as últimas tendências em jeans. RC Tecidos é especialista em jeans. Confeccionista. Compre jeans das melhores marcas pelo melhor preço da cidade. Pensou em jeans? RC Tecidos é o seu verdadeiro parceiro. RC Tecidos, a marca forte em jeans. Toritama, Santa Cruz e em Caruaru, na Avenida Lourival José da Silva, ao lado do Posto Sulanca. Olá, meus amigos, aqui é o jornalista Fernando Rodolfo. Como deputado federal de Caruaru, quero parabenizar essa cidade que chamo de minha e luto por ela em Brasília com muito orgulho. E esse orgulho todo vem da garra da nossa gente, que todo dia, na força do trabalho, faz Caruaru ser essa potência que é. Conta comigo, Caruaru, porque é com coragem e fé que a gente vai ainda mais longe. Promec, material hospitalar, mais de 30 anos de experiência e referência no segmento. Cadeiras de rodas, meias de compressão, curativos especiais, aparelhos para aferição de pressão e glicose, produtos para fisioterapia e tudo para a sua saúde. Temos o melhor preço da região, venha conferir. Aceitamos todos os cartões. Promec, a sua farmácia hospitalar, Avenida Gamenon Magalhães, 1143, Maurício de Nassau, fone 3721-6315, Caruaru. Futebol, você pode até ouvir em outra emissora, mas só na Cultura. A gente leva a emoção do futebol do jeito que você gosta. Atenção, Rose Shop, a mais completa loja de informática e eletrônicos de Caruaru, tem tudo. Vendas no atacado e no varejo. Rose Shop, o nome forte em vender barato, na rua João Condé 75, no centro. Suportes para TV, rádios e antenas, cabos e carregadores de celular. Torre Ferraço, aqui você encontra tudo para a serralharia. Faça Pedro Vito, largo da Ponte Velha, próxima Ponte Velha. Fale com o amigo Valone e ganhe descontos exclusivos. Torre Ferraço, oferecendo sempre o melhor para você. Anunciando Batatinha lá e Baiano cá. E todas as torcidas cantando assim. Estádio lotado. Estádio lotado. Oferecimento Torres Ferro e Aço, onde você encontra tudo para a serralheria. Praça Pedro Victor de Albuquerque, número 21, Nossa Senhora das Dores, próximo à Ponte Velha. Torres Ferro e Aço. Rose Shop, a mais completa loja de informática e eletrônicos de Caruaru. Vendas no atacado e no varejo. Rua João Condé, 75, Centro. Rose Shop, o nome forte em vender barato. São decorridos 25 minutos da etapa final. Ontem, o primeiro confronto da decisão do Campeonato Paulista. 0-0, Palmeiras e São Paulo. Diga aí, Libertadores. O Internacional venceu. Suou a camisa, mas conseguiu sua vitória pela Libertadores da América. Eu daqui a pouco, tá aqui. Deixa eu ver aqui, peraí, cadê o Internacional? Aparece aqui, Internacional. Venceu o jogo pro Olímpia. Você vê com as notícias locais que eu vou buscar esse resultado. Deixa comigo. Amigos, ontem ele se apresentou oficialmente. E aí, Júnior Baiano, zagueiro, ele fez história no futebol carioca, no Rio, pelo Flamengo. Chegou a vestir a camisa da seleção. Pois muito bem. Ontem, oficialmente, ele se apresentou e iniciou os trabalhos já hoje. Três primeiros reforços vindos do Fluminense e de Feira de Santana estão prestes a chegar por aqui. Investidores, duas bancas de apostas estão apostando no sucesso do Central na Série D. Tem a ver com aquela reunião? Pode ser que tenha alguma ligação, né? Sim. Esses empresários do setor do jogo do bicho. Isto. De apostas, hein? De apostas. O nosso querido Walter Cinegrafista e Batatinha. É Lucas Batatinha. É o novo reforço do nosso Santa Cruz. Lucas Batatinha. Dizem que chegou a jogar pelo Cruzeiro de Trapiá. O Cruzeiro? Começou lá. Então tem tem origem. Isso. Tem origem, ali é. Lá sempre surgem jogadores grandes. Fernandinho. É, sempre surgem grandes jogadores ali. Jogadores que... É, grandes jogadores. Tá lá. O ator da Globo tá lá. Nezé. Poxa, esse aqui na Globo é o Batista. É de lá. Ô, gente, você tá brincando, né? Não, os caras estão tirando onda com o Júnior Baiano aqui. Diz que no contrato tem uma cláusula. Que ele tem uma mesa reservada em Tati. Sim, mas não é um direito seu. Qual é o problema? Sim. Olha, essa história de jogador, de treinador, a vida particular, isso aí não interessa não. Campo, né? Isso eu nunca... Não, olha, eu cobri o Central 18 anos, nunca tem nada a ver com isso. Se ele render em campo, ele pode fazer o que ele quiser. Aí doutor Flávio diz, interessante, Pedro Manta não serviu para o Central, Júnior Baiano serve. Já pensou? Agora, é a vida, né? O Júnior Baiano tem estrela no braço, medalha de campeão. Deve ter treinado algum time por aí, não? Provavelmente. O cantinho de Altinho. Isso. Ó, foi 1-0 o jogo do Internacional, velho. 1-0. Agora eu tô vendo aqui que o Internacional ganhou do Lanterna. Aí, mas foi lá, na casa do adversário, o Olímpia. O Internacional lidera com 9 pontos. O Deportivo Táchira tem 9, é o segundo colocado. O Always Red. Eita. Sim. Tem 6. E dá pra repetir? E o Olímpia tem... Rapaz, se repetir não sai do mesmo jeito, não. Então não repete, não. Deixa sem repetir. Homem, é o final do Pernambucano. Não quer falar dele, não, é? Escute, eu vou lá. Escute. Treinou o Itubiara em Goiás. E fez estágio com o professor. Professor, com o Luxemburgo. Então conhece, rapaz, conhece. O nosso queridíssimo Jailson Santos, acompanhando o estádio lotado. E a grande decisão, meus amigos. É. Domingo nos aplitos. A Rádio Cultura já tá com toda a equipe pronta, inclusive escalada. Inclusive o pessoal viaja amanhã. Eu vi até o card, eu vi o card aqui. Ele já viaja amanhã? Já. Lucas Batatinha vem da característica daquele atacante de ficar plantado na grande área. É porque exatamente. É batata, né? O nosso comentarista Zé aqui, Zé. Se é batata, fica plantado na área. Vai, rapaz, o Santa Cruz... Quem te viu e quem te vê, meu glorioso. E a Comebol... Fita azul do futebol brasileiro. Escutem, a Comebol vetou o adiamento da Copa América e anunciou... Tu sabes que a Copa América vai acontecer em 2 países, né? É, a Colômbia tá fora, viu? Ô, gente. Tá fora, aqui. Desistiu? Ah, então isso é uma notícia de última hora. Era Argentina e Colômbia. A Colômbia tá fora? Não sediará a Copa América. Ah, então explique isso. Isso, não sediará. Uma das sedes junto com a Argentina, por motivos relacionados ao calendário internacional, a Colômbia não sediará a Copa América. Então vai ficar na Argentina, senhor. As delequipas. Entendeu? Entendi. E domingo... Não segura as duas chapas, não. Nos daqui aplitos, a pouco cai chapa na mesa aqui. Viu? A grande decisão do campeonato pernambucano entre Náutico e Esporte. Saiu ontem à noite esta notícia da Colômbia. Nosso queridíssimo Ricardo Lima confirmando isso aqui. E amanhã tem ele, viu? Amanhã tem a volta dele. Depois de um longo recesso, já tomada a vacina, ele estará de volta. Ele é o comentarista oficial do Vovô do Prazer. Amanhã, a volta de Marinho. Amanhã quem tá escalado pra cá é o Rui Lira. Sim, mas na preliminar tem Marinho. Ah, sim. Entendeu? Portões fechados! Em nome de Jesus! Você ouviu Estádio Lotado. Oferecimento Torres Ferro e Aço, onde você encontra tudo para a serralheria. Pedidos e orçamentos ligue 81-3721-4234. Praça Pedro Victor de Albuquerque, número 21, Nossa Senhora das Dores. Próximo a Ponte Velha, Torres Ferro e Aço. Rose Shop, a mais completa loja de informática e eletrônicos de Caruaru. Vendas no atacado e no varejo. Rua João Condé, 75, Centro. Rose Shop, o nome forte em vender barato. Torres Ferro e Aço, onde você encontra tudo para serralharia, tubos, metalon, barra chatas. Barras redondas e cantoneiras. 5 chapas inversoras, disco de corte e muito mais com o melhor preço. Excelente atendimento e uma entrega relâmpago. Você só encontra em Torres Ferro e Aço. Torres Ferro e Aço, oferecendo sempre o melhor pra você. Pedidos e orçamentos, ligue 81-3721-4234 e 99884-0712. Praça Pedro Victor de Albuquerque, número 21, Nossa Senhora das Dores. Próxima Ponte Velha, antigo prédio da Agrolar. Torres Ferro e Aço, oferecendo sempre o melhor para você. Rose Shop, a mais completa loja de informática e eletrônicos de Caruaru. Caixas de som e originais JBL, câmeras Wi-Fi, iluminador Ring Light, luminárias com 1 ano de garantia, suportes para TV, rádios e antenas, linha completa de roteadores, conversor digital e som automotivo, cabos e carregadores de celular. Rose Shop tem tudo. Vendas no atacado e no varejo. Rua João Condé, 75, Centro, 99991-1010. Rose Shop, o nome forte em vender barato. Você está ouvindo o Comando Geral da Notícia. Informação de primeira. Aqui, a força do homem do campo, terra molhada, tá chovendo, hein? Tá chovendo. E ele representa o símbolo da agricultura. Ele representa a força do homem do campo, o AgriCenter. O nosso querido, estimado Fernandinho, grande, maior parceiro do homem do campo e dos produtores rurais no controle de pragas e vendas de insumos que garante a qualidade da nossa lavoura. AgriCenter, Rua da Conceição, Centro, você liga para o 982330104, recebe o produto em sua casa, em qualquer território, caruaruense. E atenção, sou paria do gordo hoje normalmente. Normal, normal, normal. Tudo normal hoje, inclusive com peixe, viu? Inclusive com peixe. Hoje tem gratinado de bacalhau, peixe ao molho, omelete de peixe. O oceano deságua na Avenida do Musco hoje. Amanhã, só delivery. Aquela buchadinha que a gente fala do sábado. Delivery da Soparia do Gordo. Soparia do Gordo no delivery. O número é esse aqui, ó. Deixa eu dizer o número pra você não se atrapalhar. 9109-4666. 9109-4666. Como esse é o PVC, o nosso forte sempre é PVC. WhatsApp pelo 99555-1114. PVC branco a partir de 28 metros quadrados. Várias opções de cores do PVC madeira pelo menor preço. Temos telhas de PVC translúcidas e brasilite. Escadas domésticas e profissionais. Praça Pedro Vitor, Largo da Ponte Velha, Instagram, arroba comercial PVC. Panificadora Princesa do Agreste, pães, bolachas, bolos, tortas, biscoitos, todas essas delícias na sua mesa. Delivery Princesa do Agreste a partir das 13 horas, é só ligar que chega rapidinho, 98 40 29 71 37 19 67 69, com amplo estacionamento na rua Frei Caneca. Vá se amar, clínica médica com diversas especialidades, exames laboratoriais e especializado centro de vacinação. Ligue, faça seu agendamento pelo 99349-6037. Presta atenção, 9349-6037. Me tira uma curiosidade aqui. Se eu quisesse comprar a vacina, pagar a vacina do coronavírus, não tem. Não tem. Pois bem, Vaciamar, Clínica Materna Infantil, Avenida Gabriel Magalhães, Maurício de Nassau, Caruaru. Todos, então, apreciem. Está precisando de óculos? As Óticas Arco Verde estão atendendo com todas as medidas e recomendações. Higienização e desinfecção de armações e lentes. Loja Centro, Rua Vigário Freire. Loja Avenida. Loja Gaminon Empresarial. Aproveite nossos descontos e preços exclusivos. Vá de máscara. Óticas Arco Verde. Óculos e armações das melhores marcas. Ou entre em contato com o nosso atendimento online. 998-44-3232. Óticas Arco Verde. Você vê e confia. Em todas as unidades das farmácias Maurício, você pode realizar teste de glicemia, aferição de pressão arterial e furo de orelhas em recém-nascidos. Farmácias Maurício, os melhores preços em fraldas infantis, fraldas geriátricas com receita médica no precinho popular. Insulinas no programa Farmácia Popular totalmente grátis. Consulte a lista. Disque entrega 3722-1073. Farmácias Maurício, tudo barato, barato, barato mesmo. Avenida Rio Branco, Rua Felipe Camarão, Rua Martim Júnior no centro e no bairro Inverno Rendeiras. Soparia do Gordo, restaurante e petiscaria. A melhor cozinha regional de Caruaru. Toda quarta filé parmegiana, na sexta feijoada e todos os dias a tradicional buchada. Venha saborear os mais deliciosos pratos. Sarapatel, mão de vaca e rabada. Soparia do Gordo, o melhor da nossa gastronomia. Avenida Dom Bosco, próximo ao Colégio Estadual, Caruaru. Atenção produtor rural, arado motorizado, o famoso tratorito Búfalo em Caruaru, é com AgriCenter, que tem preços e condições especiais de pagamento. Tratorito Búfalo, o seu arado motorizado, quem tem é AgriCenter, na Rua da Conceição 7, centro de Caruaru, fone 3721-0648, AgriCenter, arado motorizado, tratorito Búfalo. Cultura FM 96,5. Sua cultura de sempre. Tá aqui o Marcelo dizendo que a esposa dele, a senhora Eduarda, aqui de Itaúna, ela toma 3 comprimidos de pressão. Ela tem 28 anos. Pode tomar a vacina? Consulte o médico dela. Entendeu, meu querido? Aqui tá o Miguel Feliciano, bom dia, saiu no Estadão. O Miguel Feliciano é o da Cefaz? É. Isto. É. Isto. É o da Cefaz, que a vacina Sputnik V será produzida em Guarulhos, mas como não tem autorização da Anvisa, será exportada. É o Miguel Feliciano do Petrópolis. Bom dia, Maria do Céu, bom dia, César e Paulo. Eu conheço um protético de qualidade para ele fazer uma nova chapa. Esse garante pra não ficar caindo. Fica tranquilo. Ela tá mandando esse recado pra ti, Paulo. Não, a minha pizza, pô. Eu fiz implante. Não caiu aqui o não, dinheiro? Não. Pega a chapa. Antes dela bater no... Desce uma carreira pegando a correndo atrás da chapa. Tá tirando onda com Teté. Genal e Teté. A Maria do Céu já tem o protético. Eu fiz implante, filho. Por sinal, me custou uma nota. Eu gastei... Sabe o que foi meu implante? Meu implante foi... Exatos e precisos, 22 mil reais. Uma boca murcha dessa implante. Murcha, eu sei o que é que tá murcha. Bom dia, Sérgio Paulo. Não me provoque, não. Tem uma dúvida. Tem umas câmeras na rua 15 de novembro. Tem muitas placas proibindo estacionar e parar. Depois dessas câmeras, quem parar pode ser multado. Até porque são câmeras e substitui a guarda municipal. Então não pare. Se você vai parar, é. Sim. De fato tem. Porque ali naquela via, que ficou até apertada, porque ampliou-se ali o calçadão, né? O calçadão, tanto de um lado quanto do outro. E largue seu ali. É. Aí eu te pergunto, você vai parar ali? Aí a câmera já tem placa de não parar. Mesmo assim, gente ainda insistia. E o coronavírus pegou ele. Benilson Francisco ficou internado no Manuel Afonso. E ele diz que recebeu, na verdade, um tratamento... humano. Parabéns a todos os funcionários e o corpo médico do Manuel Afonso. Já tô em casa, tô me recuperando. Graças a Deus. Aqui tem. Entendeu, Cleto, essa resposta aqui? Não pare não, porque a câmera multa. O Jobson José, amigos, Jobson é do Tavares e Martins, de Toritama. Estamos acompanhando vocês. Valeu. Jojó. E o cidadão tá dizendo, bom dia, César, faz 35 dias que não chega água queimalhada de barreira queimada, quem fala é Tineco, o papel tá chegando. Malhada de barreiras queimada fica, é segundo distrito? É, claro. Então, na região ali. Vou lhe dar a resposta e lhe dar a solução. Não se preocupe, que ainda hoje, o meu amigo Edmilson vai resolver esse problema. 7h41. Faltam 19. Mais 8. Cada um comunica de um jeito. O nosso é do jeito que você gosta. Atenção, Brasil! Atenção, Pernambuco! Alô, Caruaru! Segura o tiro! Olhas para mim, com vocês. 96,5. Aqui é a maior usina de criatividade radiofônica do país. Cultura FM. A gente faz a diferença. Tchau pro Louro Brasil. Cuidar da saúde e da família é uma prova de amor. Vaciamar Clínica Materno Infantil, centro de vacinação, exames laboratoriais, uma clínica completa que dispõe também de pediatria, ginecologia, medicina fetal, pré-natal, mastologia e ultrassonografia. Ligue e faça o agendamento. 99349-6037. Vaciamar Clínica Médica e Centro de Vacinação, Avenida Agamenon Magalhães, 1184, Maurício de Nassau, Caruaru. Panificadora Princesa do Agreste. Pães, bolachas, bolos, biscoitos, toda a qualidade na sua mesa. Delivery Princesa do Agreste. É só ligar que chega rapidinho. 99840-2971 e 3719-6769. A sua festinha vai virar um festão. Kit festa com três deliciosas opções na medida da sua comemoração. Panificadora Princesa do Agreste. Tradição que se renova. Rua Frei Caneca, ao lado da antiga coletoria. Centro Caruaru. 7:43. Alô, Ramon! Tá aqui, respondeu certa pergunta. O Jonas respondeu certa pergunta do Tavares Neto. Essas mensagens a gente vai lendo atrasado, porque são muitas. São muitas. Tem um cidadão aqui, Gustavo Monteiro. Ô, Gustavo, aí ó, eu abro aqui no WhatsApp e não aparece. Se tu escrevesse alguma coisa, não aparece nada. Gustavo Monteiro aqui no WhatsApp. E atenção, 7:43, vacinação. Comando Geral, entrevista. Estamos com a gerente de atenção básica de saúde em Caruaru, Sara Rafael, muito bom dia. Sara, nos explique direitinho em que pé de faixa etária nós estamos. Comorbidade acima de quantos anos? Idosos acima de quantos anos? Em que pé de faixa etária nós estamos em vacinação aqui em Caruaru? Bom dia. No último, no dia de ontem, nós anunciamos a vacinação, né, a ampliação da vacinação Covid para as pessoas a partir de 18 anos de idade, né, as pessoas que têm comorbidades, né, todas as comorbidades descritas pelo Ministério da Saúde, e que possuem, né, acima de 18 anos aqui no município de Caruaru. Além disso, continuamos vacinando as gestantes a partir de 18 anos de idade e as mulheres que tiveram bebê até 45 dias pós-parto. E também continuamos vacinando os idosos que têm a idade entre 60 e 64 anos. Falta pouco para batermos a nossa meta, no entanto, ainda temos um público que ainda não procurou a vacinação. Esse público de idosos aqui no município de Caruaru. Escute, então a partir de 18 anos, alô juventude, comorbidades. Aí eu recebo uma pergunta aqui. César, se quem tem retocolite ulcerativa e faz uso apenas de mesalazina... Que doença é essa, César? Eu acho que ela vai explicar. Pode agendar para se vacinar? Vou repetir. Quem tem retocolite ulcerativa, problema de estômago, certamente, nesse nível, uhum, e faz uso apenas de mesalazina, pode agendar? Bem, essa doença não faz parte do rol das doenças estabelecidas pelo Ministério da Saúde. No entanto, se um médico do paciente avaliar e verificar que, por causa da medicação, esse paciente fica imunossuprimido e deu, informando que ele é um imunossuprimido por causa do medicamento, ele toma. É uma doença... Apenas por essa doença, ele não entra. Pela simples doença, não entra. Agora, se for no médico, isso é uma doença inflamatória do intestino, se for no médico e ele prescrever de que essa pessoa teria esse direito, ela poderia entrar nesse grupo, sim? Então, se ela for no médico e o médico verificar que por causa da medicação ele se encaixa como imunossuprimido, aí ele pode sim tomar essa vacina, né? Porque existem algumas medicações que diminuem a imunidade do paciente, né? E algumas dessas medicações, e esse paciente fica vulnerável. Então, o médico precisa dizer que esse paciente, ele é um imunossuprimido por medicamento. Ah, entendi. Então, dessa forma que a gente consegue realmente fazer a vacinação. Entendi. Mas apenas por essa patologia não entra. Imunossuprimido. Agora, uma outra dúvida, nova, Sara. Diabetes mellitus. Diabetes? Sim. Ó. Tipo 1. Tipo 1. Diabetes do tipo 1, do tipo 2, também entra. E as pessoas precisam ter uma comprovação, certo? Um laudo informando que ele tenha diabetes. Ele pode realmente fazer o agendamento. É importante lembrar isso. Todo mundo com diabetes pode. Nós estamos atendendo os pacientes no centro de vacina apenas com agendamento. Certo. Agora uma outra pergunta. Ô, Sara, eu quero ir na pressão alta. Então, porque a pressão alta gera muita dúvida. Não tem que. Todo mundo que tem pressão alta vai tomar? Aí dizem não, depende do remédio. Eu gostaria que você esclarecesse: hipertenso, onde é que ele se encaixa? Então, a hipertensão. O hipertenso não é qualquer hipertenso que deve tomar essa vacina, né? Conforme a documentação do Ministério. Tem que ser um hipertenso do grau 1, 2 e 3, com lesão em órgão-alvo. O que significa isso? Significa que o paciente tem que ter hipertensão e tem que ter outra doença associada. Uma doença do coração, uma doença da cabeça, né? Um cérebro vascular, uma doença renal associada. Não é somente a hipertensão primária, tem que ser uma hipertensão secundária associada a outra comorbidade e lesão em órgão-alvo. Então, amiga, realmente precisa vir bem especificado no laudo essas hipertensões. Amiga Sara, eu estou extremamente ansioso, eu estou prestes a completar 59 anos e eu estava com muita esperança e otimismo de que eu tomaria a primeira dose ainda no mês de maio. Me parece que está complicado. Travou nos 60. Travou. Parou nos 60, né, Sara? Porque na verdade a ideia do PNI nunca foi diminuir por faixa etária. Né? Se a gente tivesse uma disponibilidade de vacinas suficiente para toda a população, de fato, provavelmente seria aberto por faixa etária, como aconteceu em outros países. No entanto, diante da escassez, precisa ser relocada essa vacina para quem mais precisa. Né? Então, de fato, os idosos acima de 70 anos de idade fazem parte do grupo e foi por faixa etária. E, a partir daí, a gente começa a fazer outros grupos prioritários. Nesse momento, estamos fazendo as pessoas que possuem comorbidade, depois faremos outras pessoas que também têm algum risco. Então, a gente não está fazendo por faixa etária. Certamente, com o avançar da campanha, com o avançar da vacinação das pessoas do grupo de risco, certamente a gente vai estar ampliando, né? O Ministério da Saúde vai estar ampliando para as pessoas por faixa etária. No entanto, diante da situação atual de disponibilidade de vacinas, só podemos vacinar no momento as pessoas que compõem o grupo de risco. Marli Ferreira. Bom dia, César. E quem tem trombose, entra em comorbidade? Não. Tem algumas doenças no ranking de doenças de vasos, de grandes vasos, como a aorta, doenças coronarianas que entra. Agora, trombose não entra. Uma outra pergunta para você. Então, trombose, o cidadão Sandro do bairro. Trombose, doença circulatória, pode entrar? Ela está dizendo que não. Agora eu quero ir para os obesos. Obesidade, o que... Porque são muitas as pessoas com esse problema e essas pessoas... E quando a gente vai para o histórico de mortes por Covid-19, percebe-se que o obeso, ele é mais vulnerável, ele é mais susceptível. Eu lhe pergunto, como se enquadra a pessoa obesa a partir dos 18 anos ou até antes? Só a partir dos 18 anos eu gostaria que você esclarecesse. Então, os pacientes obesos a partir dos 18 anos, não é qualquer tipo de obesidade, tá? É uma obesidade mórbida, uma obesidade grau 3, onde o IMC, que é o índice de massa corpórea, precisa dar acima de 40, certo? Para isso é necessário um laudo que comprove. E além disso, nós temos os profissionais que também vão fazer a reconferência no centro de vacinação. Sara, ainda tem muitos idosos que de forma indisciplinada e irresponsável até deixaram de comparecer para tomar a segunda dose? Bem, nós temos alguns idosos, sim, que ainda não tomaram a vacina de segunda dose e que, no entanto, esse volume é pouco, tá? É um volume que geralmente está associado a alguma situação, né? Um paciente que adoeceu entre as doses e que não procurou, né? Mas é importantíssimo que a gente consiga, né, que a população respeite o intervalo entre as doses, né? Procure a segunda dose, porque realmente a pessoa vai estar estar protegida com essa dose, né, com a segunda dose. Não basta apenas a primeira dose. E além disso, falamos já justamente da segunda dose. É muito bom a gente falar sobre a Coronavac, porque recebemos a vacina Coronavac aqui no município de Caruaru. E por um tempo estivemos com as vacinas de segunda dose de Coronavac suspensa, mas já estamos fazendo o agendamento dessas pessoas, já estamos fazendo a vacinação dessas pessoas, e essas pessoas podem procurar o agendamento e fazerem e irem no horário. Eu gostaria também de destacar, já que a gente tem muitas pessoas, né, que escutam a Rádio Futura, que é muito importante que a gente obedeça o horário do agendamento, né? Porque a gente sabe que tem alguns horários de preferência, né, da população. As pessoas gostam bastante pela manhã, mas todo o nosso sistema, toda a nossa organização, ele é dividido bem direitinho por horário, para que não exista aglomerações. Então, importantíssimo a gente frisar alguns pontos. As pessoas precisam estar agendadas, precisam obedecer o agendamento, levar bem direitinho os seus documentos, e também precisa obedecer a questão dos acompanhantes, né? A gente observa que algumas pessoas, pela ansiedade, pela alegria, né, levam várias pessoas, levam a família inteira para tomar a vacina, chega lá para tirar foto, né? A gente sabe que é um momento de muita alegria. No entanto, a gente precisa realmente minimizar o número de pessoas circulando nos locais, né, especialmente ali no centro de vacina, considerando que por dia nós atendemos mais de 1.000 pessoas. Então, realmente, fica aí o nosso apelo com muito amor, muito carinho, para que as pessoas tenham muito cuidado, né? As pessoas que são jovens vão sozinhas. Agora, se você tem alguma deficiência, é idoso, pode levar apenas um acompanhante, mas para a gente ter um controle melhor e para que a gente tenha realmente um fluxo baixo de pessoas, mas e atender com qualidade realmente as pessoas que estão ali naquele local. Olha, pra gente fechar, eu tô procurando aqui no meu WhatsApp, mas é tanta mensagem, são mais de 100 mensagens, aí não vai dar pra eu encontrar, mas uma passa senhora... Passa uma triagem aí, triagem. Não, eu digo daquela mensagem daquela senhora vai tomar a segunda dose da AstraZeneca, já faz uns 3 meses, e ninguém da prefeitura, ela é acamada, uma senhora acamada, ninguém da prefeitura foi aplicar a segunda dose, ela liga e ninguém atende. Eu queria que você desse, eu estou procurando aqui a mensagem, mas em meio de 150 mensagens, como é que eu vou encontrar essa senhora que me pediu logo cedo? Certo, eu acredito que, porque assim, quando a gente vai realizar a vacinação no domicílio do paciente, sempre a equipe faz a ligação antes, sempre a gente tenta contactar com o paciente. Quando a gente não consegue contactar o paciente, a gente passa para outro paciente, para que a gente consiga realmente agilizar. Então, pode ser que a gente tenha tido alguma falha de comunicação. Importantíssimo que essa pessoa ligue para o 0800, para que, através do 0800, a gente consiga confirmar esse telefone dela, para ver se realmente é o telefone correspondente ao telefone que ela deu pela primeira vez. Ou não seria, ela disse que tentou uma ligação, ninguém atendeu, não seria melhor ela se deslocar até uma unidade? Porque, ora, já faz... Exatamente. É melhor, também. Eu sugeri isso para ela. Tem essa opção. Se ela tem alguma dificuldade de telefone, alguma dificuldade assim nesse sentido, ela pode procurar o postinho de saúde próximo da casa dela e falar o nome dela, e a própria unidade vai estar entrando em contato com a coordenação do PNI. O nome dela, o endereço e o telefone, justamente para que a gente consiga verificar o que foi que aconteceu e a gente prestar assistência a essa mulher. Ô, minha amiga, então vai lá, conforme eu tinha, então eu orientei corretamente. E pra gente fechar, Sara, tô lhe aproveitando e do ponto de vista humanitário, né, essa entrevista com você, porque as mensagens vão chegando, gostaria de saber, minha mãe tem 59 anos, sofre de epilepsia e pressão alta, ela entra no grupo de comorbidade, 59 anos. Então, a gente precisa verificar, certo? Porque a epilepsia apenas, isoladamente, ela não entra, ok? No entanto, a gente precisa observar o que é que o médico falou no laudo a respeito dessa hipertensão dela, para a gente poder associar. Então, o que é que pode acontecer? Se a gente, realmente, nesse período de comorbidade, nós temos bastante dúvida, né? Isso é uma dúvida recorrente da população, né? O que é que a gente sugere? Nós temos o nosso 0800, uma equipe que está lá à disposição para fazer e para retirar as dúvidas. Além disso, nós temos um centro de vacina também, um local de retirada de dúvidas, tá? É bem importante lembrar que a gente realmente atende pacientes agendados. No entanto, nós estamos à disposição das pessoas para verificarem, para dar alguma orientação a respeito da vacinação e verificar se a comorbidade entra ou não. Eu quero lhe agradecer, viu, Sara? Muito obrigado. Sempre que a gente, o CGN aqui, sempre que a gente tiver alguma dúvida, a gente está sempre com esse objetivo. Nosso propósito aqui é informar, é ajudar a população. Muito obrigado. Você esclareceu muita coisa que a gente estava precisando, a população estava precisando. Obrigado pela entrevista. Obrigada. Me coloco à disposição, tá, da Rádio Cultura, sempre que necessitar. É importantíssimo, a gente está sempre falando sobre isso, né, a vacinação do Covid. No entanto, eu gostaria ainda de finalizar a minha fala, falar sobre a vacina da gripe. Muitas pessoas não estão procurando a vacina da gripe, tá? E ela é uma vacina que ela dura um curto período de tempo, né? Quero dizer que eu já tomei a minha. Eu já tomei a minha vacina da gripe. Exatamente. Nós precisamos, nós temos uma procura baixa, principalmente das crianças, então os pais, os responsáveis, precisam levar crianças de 6 meses até menores de 6 anos de idade. Precisamos levar os nossos idosos, professores, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas. Essas pessoas precisam procurar a vacina. E ela está disponível em todas as unidades básicas de saúde, da zona rural e da zona urbana. Então, muito importante a gente não esquecer que, além de Covid, nós temos outras doenças. Em especial a doença influenza, né? Isso, H1N1. O pessoal tem que procurar, tem que tomar vacina. H1N1, que tem um poder também pandêmico. A gente não pode ter uma doença hoje e a gente ainda ter realmente uma epidemia de H1N1. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. O grupo prioritário, ele é bem semelhante ao grupo prioritário da Covid, né? E a gente precisa realmente fazer a nossa parte. Nesse claro. Os professores precisam procurar, os trabalhadores da saúde, né? As crianças de 6 meses a menores de 6 anos, os idosos acima de 60 anos de idade precisam procurar. Então, fica aí o nosso recado também a respeito da campanha contra isso. Escute, pra gente fechar, quem faz radioterapia é problema de câncer, né? Esse pessoal tá na comorbidade, né? Quimioterapia e radioterapia. Com relação à documentação do Ministério da Saúde, as pessoas que têm neoplasia, não são todos os cânceres que entram. No entanto, o paciente que faz quimioterapia e radioterapia, ele é categorizado como um imunossuprimido, né? Especialmente os pacientes que fazem quimioterapia nos últimos 6 meses, né? Ou ele está fazendo, ou faz nos últimos 6 meses. Então, esse paciente precisa realmente levar um laudo informando que ele faz quimioterapia e esse paciente vai receber, sim, a vacinação. Para a gente encerrar, cardiopatas a partir dos 20 anos, está no grupo prioritário, Sara? Sim, existem algumas cardiopatias, a gente precisa realmente verificar, mas existem algumas cardiopatias que entram, sim, nas comorbidades. Então, a partir de 18 anos de idade, as pessoas que têm cardiopatia podem procurar realmente fazer o agendamento e a gente vai fazer essa triagem. Então, é bem importante a gente falar que sempre o paciente ele vai agendar e quando chega lá, passa por uma triagem. Não significa que esse paciente tenha a vacina garantida, tá? Esse paciente vai passar por uma triagem de um profissional da saúde, onde esse profissional vai verificar diante da documentação que esse paciente trouxe. E também, de toda a documentação expedida pelo Ministério da Saúde, a gente vai verificar se esse paciente entra ou não nas comorbidades. Bem importante a gente falar sobre isso, porque o paciente, ele precisa ter essa consciência e ele levar um maior detalhamento, os áudios que ele tiver, para que facilite também a nossa condução lá durante o momento da triagem. Tá certo, amiga! A nossa parceira, gerente de atenção básica, esclareceu muito pra gente, viu? E ela tem uma oratória muito boa. Ela fala fácil. Sara Rafael, abraço, amiga! Obrigada! Um abraço, tchau, tchau! Atenção! Um dia como hoje, que a essa hora mesminha, a doutora Patrícia já estava em trabalho de parto e trazendo para o mundo está uma boa. A nova geração desta família que tem história em Caruaru, família Almeida, há 22 anos, em sala de parto, lá estava a doutora Patrícia, na antessala, o nosso queridíssimo mano, o pai Júnior Almeida, ansioso, em tempo de arrancar os cabelos, mas aí ouviu o choro, ouviu o choro. Quando ouviu o choro, era o choro de um macho. É o garoto Eric Almeida, filho do casal Júnior de Zé de Almeida e da doutora Patrícia, a irmã Camila, avós, tios e tias, primos e primas e todos os familiares. Parabéns, brilhante, Eric Almeida. A Lívia está crescendo e está esperando você para fazer parte da família. É o aniversário do Eric. Ah, rapaz. É hoje. Parabéns, abraço, alô, Eric Almeida. Ele já tem namorado, então Lívia sai de cena. Sai. Deixa a Lívia crescer. Sai Lívia e entra Letícia. Letícia é aquele negócio do som que meus netos ficam. Letícia, canta isso. Entendesse? É a Letícia, a namorada do Eric Almeida. Parabéns, filhinho! Parabéns! 8:03. Cultura FM 96,5. Mais que uma rádio, uma referência. Atenção, produtor rural. Arado motorizado, o famoso Tratorito Búfalo, em Caruaru. É com AgriCenter, que tem preços e condições especiais de pagamento. Tratorito Búfalo, o seu arado motorizado. Quem tem é AgriCenter. Na Rua da Conceição 7, Centro de Caruaru. Fone 3721-0641.